As pessoas costumam perguntar por que que Deus não fala hoje como falava nos tempos bíblicos? Por que que não vemos mais manifestações de Deus falando audivelmente? Milagres espetaculares? A verdade é que, amados, quando a Bíblia estava sendo revelada, quando a Bíblia estava sendo escrita, Deus, ele precisava falar, ele precisava agir de várias formas. E nós vamos ver Deus, muitas das vezes, agindo de uma forma extraordinária, abrindo o Mar Vermelho, derrubando as muralhas de Jericó. Nós vamos ver ele parando o sol, na verdade parando a rotação da terra. Nós vamos ver ele acalmando uma tempestade. Nós vamos ver a manifestação de Deus através da teofania, da aparição de anjos. Nós vemos casos em que aparece o anjo do Senhor, que chamamos de teofania. Algumas vezes falando audivelmente, como ele falou com Abraão, como ele falou com Moisés, como ele falou com Samuel. Nós vemos Deus falando de várias formas e agindo de várias formas, porque as Escrituras ainda estavam sendo reveladas, sendo escritas. Hoje, Deus ainda fala. Só que hoje Deus fala através do seu Filho Jesus. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz: havendo Deus outrora falado aos nossos antepassados, aos nossos pais, pelos profetas, hoje ele fala por meio do seu Filho, por meio de Jesus. Como também hoje Deus fala por meio da sua palavra, que já foi escrita e que está sendo revelada ao nosso coração, que nos é revelada pelo Espírito Santo. Tanto o Espírito Santo, ele age nos revelando Jesus, como nos revelando a sua palavra. E se nós não estamos ouvindo Deus falando hoje, talvez seja porque não estejamos em sintonia com o seu Filho, em sintonia com Jesus, ou estejamos com a Bíblia fechada, fora do nosso alcance. Quando eu preparava essa mensagem, eu comecei a perceber como eu tenho muito mais o meu celular no meu alcance do que a palavra de Deus, do que a Bíblia. Aí eu percebo que eu vou dormir com o celular do meu lado, ao lado da minha cama. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é pegar o celular, dar uma olhada, vou tomar café com o celular, vou trabalhar com o celular, ando com o celular no bolso. Se eu vou sair de carro, o celular está junto comigo no carro. Eu só não vou tomar banho com o celular. Apesar de dizerem que esse meu aqui é a prova d'água, mas não tenho coragem de experimentar. É a única coisa que eu não faço com ele. Mas eu vivo com o celular do meu lado. Eu tenho no meu celular vários aplicativos da Bíblia, de várias versões. Não sei nem quantos eu já baixei. Mas eu percebo que eu passo um dia inteiro. Eu vejo o WhatsApp, eu vejo Twitter, eu vejo as notícias do G1, eu vejo os meus e-mails, e às vezes eu não abri em nenhum momento o aplicativo da Bíblia. Eu vi todas as outras coisas, só não vi o Facebook porque eu não tenho. Mas eu tenho muito mais o meu celular comigo, ao meu alcance, do que a palavra de Deus. Aí eu percebo que a Bíblia, ela precisa estar ao nosso alcance. A Bíblia, a palavra de Deus, ela precisa primeiro estar ao alcance das mãos. Porque se esse livro está lá numa gaveta, está numa prateleira, está em qualquer outro lugar da nossa casa, esse livro não tem utilidade nenhuma, porque não está ao alcance da mão. Eu preciso pegar a palavra, eu preciso abrir. Só que não basta ela estar ao alcance das mãos, ela também precisa estar ao alcance dos olhos. Eu preciso ler a palavra de Deus. Mas apenas ao alcance das mãos e dos olhos também não é suficiente. Porque se eu for ler a Bíblia, eu vou conhecer. Mas eu preciso que ela esteja também ao alcance do meu coração. Eu preciso permitir que ela penetre o meu interior, penetre a minha alma, penetre os meus pensamentos, para que eu não só venha a ler para conhecer, mas eu venha a meditar para compreender. Porque de nada adianta eu olhar a Bíblia apenas num contexto racional. Muitos teólogos olham a Bíblia assim, sequer são cristãos alguns. Eu vejo até alguns ateus nas suas palestras usando a Bíblia, mas a Bíblia para eles não tem valor nenhum, porque está só no alcance da mão e dos olhos, mas não está ao alcance do coração. A palavra de Deus, ela é uma semente que ela precisa encontrar uma boa terra, e a terra é a terra do nosso coração, da nossa mente, do nosso espírito. Por que isso, amados? Porque é importante a Bíblia estar ao nosso alcance, porque a Bíblia, ela tem poder de penetrar, ela tem um poder penetrante, um poder transformante. A própria palavra nos revela, o Senhor nos revela, que Ele manda a sua palavra, Ele envia a sua palavra, a palavra sai da boca de Deus. Essa palavra, ela precisa entrar no coração, porque quando ela entra no coração, acontece o que Deus ordenou com respeito à sua palavra. Ele diz: ela não voltará para mim vazia. A palavra que sai da minha boca é como a chuva que desce e rega a terra, e não evapora e volta ao céu, sem que antes regue, sem que antes faça a semente germinar, faça a terra produzir. Então Deus disse: a minha palavra, a palavra que sai da minha boca, ela penetra o coração, e se ela entra no coração, ela não retorna vazia. Vai acontecer aquilo que Deus tem como propósito. Ele designou a sua palavra para nos transformar, para mudar a nossa vida, para fazermos uma organização dos nossos valores, para percebermos quais são os verdadeiros conceitos de vida que precisamos trazer para dentro da nossa alma. Por isso a palavra de Deus precisa estar ao nosso alcance, amados. Ame a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, sinta a falta da palavra de Deus, tenha fome e sede da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Ele fala por meio da sua palavra. Às vezes eu vejo pessoas querendo que Deus fale audivelmente. Não precisa, amados, aqui está a boca de Deus. Só que às vezes não está ao nosso alcance. Entende? Eu queria ler um texto dessa maravilhosa palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 16. E vamos ler a partir do versículo 16. Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 16 até o final. Palavras de Jesus aos seus discípulos. Ele diz: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que ele nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e também vou para o Pai. Diziam, pois, que vem a ser um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disso que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vo-lo concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas palavras vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é viva e eficaz. Ela tem poder penetrante, ela tem poder transformante. E eu peço, Senhor, que tu estejas falando ao nosso coração. Queremos ouvir a tua voz nesta noite, Senhor. Fala com a gente. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Da mesma forma, queridos, que as pessoas perseguem a felicidade, elas querem ter alegria em seus corações. As pessoas tendem a associar felicidade com alegria e alegria com felicidade. Afinal, as pessoas chegam à conclusão de que ninguém pode ser feliz sendo triste. Acredito que quem é triste não pode ser feliz. Creem que alegria é resultado de felicidade. E chegam à conclusão de que se a pessoa está triste, ela é uma pessoa infeliz. E assim as pessoas têm vivido conflitos na sua alma, por causa desse tipo de visão, por causa desse afã da felicidade a todo custo, como se até mesmo o não ser feliz por um momento seja uma tragédia na vida, ou que tristeza seja o final de tudo. E elas percebem, quando fazem esta avaliação desses conflitos da alma, pelo fato de que elas olham para a vida e percebem que a vida apresenta muito mais oportunidade para sermos tristes do que alegres. Porque parece que a vida faz acontecer na nossa existência muito mais situações que nos levam à tristeza do que à alegria. Parece que os momentos de tristeza são muito mais amplos do que os breves momentos que julgamos ter de alegria. Por isso a sociedade vive conflitos no seu interior, onde parece ser impossível ser feliz nesse mundo. Afinal de contas, Jesus disse aqui, nós lemos: no mundo passais por aflições. Jesus não foi uma pessoa sonhadora, ele foi realista. Ele disse: enquanto nós vivemos nesse mundo, não tem jeito, nós vamos ter problemas. Eu não vejo Jesus proclamando o Evangelho, dizendo: vem para o Evangelho que você vai ter boa vida, vem para o Evangelho que você vai parar de sofrer. Aliás, me perdoe, mas essa é uma propaganda enganosa. Botaram uma placa na frente da igreja dizendo: entre e pare de sofrer. Não, você não vai parar de sofrer. No mundo passais por aflições. Essa é a realidade da vida. Talvez aqui dentro a gente não sofra tanto, porque a gente parece que estamos no céu, parece que o céu desceu, você esquece um pouco dos seus problemas, mas daqui a pouco não tem jeito, você vai voltar para o seu dia a dia, você vai voltar para a sua realidade, você vai encontrar o seu problema lá. Essa é a realidade da vida, amados. Por isso é importante nós compreendermos que a alegria do mundo é uma alegria passageira, ela é momentânea, ela é efêmera. A alegria que o mundo oferece, por quê? Porque é circunstancial, depende das circunstâncias, depende de situações favoráveis. Para que a pessoa se sinta alegre, o que está acontecendo ao redor dela tem que contribuir, depende das circunstâncias, depende de fatores externos favoráveis. O problema é que a alma é muito sensível às circunstâncias, não tem jeito. A nossa alma é sensível às questões da vida. Se não vai bem, o que acontece? Você sofre, você se angustia, você se preocupa, porque nós estamos nesse mundo. Então, se nós esperamos ter alegria por causa das circunstâncias, nós vamos viver muito mais para baixo do que para cima. Nós vamos viver de eternos altos e baixos, de mudanças de humor constante, e a nossa vida não ganha estabilidade. É interessante que Jesus, aqui nesse texto, conversando com seus discípulos, ele previu um período de tristeza na vida dos seus discípulos. Você observou isso? Os discípulos não entenderam muito bem o que Jesus estava querendo dizer, mas Jesus disse: olha, vocês agora estão me vendo, mas vai haver um período que vocês não vão me ver, eu vou ser tirado do convívio de vocês. Nós temos até agora caminhado esses 3 anos e pouco juntos, convivido, vocês têm me conhecido, eu tenho conhecido vocês, mas vai ter um período de tristeza, porque eu vou estar ausente. A verdade é que tristeza quase sempre vem por causa de ausência. Já percebeu isso? É ausência de um amigo, ausência de uma solução, ausência de uma perspectiva de dias melhores, uma ausência de uma pessoa querida, ausência de um sonho, ausência de trabalho. Para o preguiçoso é motivo de alegria, né? Mas para alguns, para a grande maioria, quando não tem trabalho, ele fica triste, por ausência de saúde. Então tem situações que vêm por causa de uma ausência e a tristeza vem. Se você reparou, o próprio Senhor Jesus disse que ele teria um período de ausência. Ele disse: eu também vou experimentar um momento que eu não vou ter vocês comigo. Ele já estava antecipando a sua prisão, o seu julgamento, até a sua crucificação, esse período de ausência. Ele disse: eu vou ficar sozinho, eu vou ficar só, eu vou ficar solitário, não vou ter vocês comigo, como vocês não terão a mim com vocês. Eu vou estar só, mas ele diz: mas eu não estarei só, eu não estarei solitário. Por quê? Porque vocês não vão estar comigo, mas o meu Pai vai estar comigo. Isso é tremendo, amados. Ele disse: eu não vou estar sozinho, porque o meu Pai vai estar comigo. Eu quero dizer para você que poderão haver momentos de ausência, amados, mas nós não estaremos sozinhos e solitários, porque Jesus, ele prometeu para mim e para você: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode não ter os seus amigos próximos, você pode se sentir até abandonado pelos outros, mas quando você olhar para o Senhor, Deus vai dizer: conta comigo, eu estou com você, eu estou junto, nós vamos vencer isso, você vai suportar, você pode contar comigo, Deus nunca vai nos deixar. Somos solitários em termos, em certos momentos, mas nunca totalmente solitários, porque o Pai está com os seus filhos, o Pai está conosco, amados. Nós precisamos crer nisso. Eu quero dizer para você que períodos de ausência, que são períodos que causam tristeza, é tempo de choro e de lamento. O verso 20, Jesus disse: digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão. Vocês vão ter esse período de tristeza, vocês terão a minha ausência, e aí vocês irão chorar e se lamentar. As pessoas, elas colecionam mais tristezas e angústias ainda quando ela tenta ser forte para não chorar. Quem tenta ser forte ou tenta sustentar uma aparência de força para as outras pessoas nos momentos trágicos, nos momentos da ausência, e se nega a chorar, esta pessoa vai ter muito mais tristeza e angústia no seu coração. Amados, em tempo de angústia, chore, chore. Em tempo de angústia, bota para fora a sua dor, desabafa, levanta a válvula da panela de pressão, sabe por quê? Porque senão ela explode. E eu não estou dizendo aqui uma palavra alarmista, eu não estou dizendo aqui uma palavra para baixo, eu não estou dizendo aqui uma palavra negativa. Amados, chorar é bíblico. A Bíblia diz: Jesus chorou. Aí vai ter alguém machista dizendo: mas pastor, homem não chora. É por isso que muitos estão morrendo de infarto, de AVC, de pressão alta, surtando, porque se negam a chorar, ou não tem sensibilidade para chorar. Amados, tempo de angústia é para choro e lamento. Não estou falando murmuração, não estou falando reclamação, mas para você chorar. E se possível, chore na presença de Deus. Leva o teu choro, o teu lamento ao trono da graça, para você encontrar socorro em tempo de aflição, em tempo de tribulação. Porque tem momento da vida, amados, que você vai em oração ao Senhor, que você não tem uma palavra sequer a dizer, a não ser chorar. E aconteceu contigo? E aconteceu comigo? O que é maravilhoso é que Deus, Ele lê as nossas lágrimas. Naquele seu secreto com Deus, naquele seu a sós com Deus, não tem lugar melhor do que você ali chorar na presença do Senhor. Porque já teve momentos que eu entrei chorando e saí alegre. Sabe por quê? Deus renova as nossas forças. O choro também, ele é curativo. O choro libera tensões da alma. Essa coisa de crente não chora porque é falta de fé, não é falta de fé, é humanidade, é ser gente. Tem muita gente doente na alma porque não chora, sabe, quer ostentar força. Esse é o problema às vezes de nós pastores. Graças a Deus tem havido alguns congressos para pastores, para falar sobre o tratamento da alma dos pastores, porque o pastor às vezes ele tem aquela ilusão de que ele tem que ser forte. Ele não pode demonstrar um pingo de fraqueza. Isso é um peso, isso é um fardo. Não é à toa que recentemente temos casos, principalmente nos Estados Unidos, de pastores se suicidando, pastores doentes na alma, deprimidos. Porque quanto mais a gente acumula tristeza, amados, fatalmente isso leva à depressão. E a depressão já está sendo vista pela Organização Mundial da Saúde como, daqui a uma década mais ou menos, como a segunda maior doença no mundo, só perdendo para as doenças do coração. E ainda tem crente dizendo que crente não entra em depressão. Olha, crente não tem alma, crente só tem corpo e espírito, crente tem alma. Então a vida não é fácil, e muitas das vezes a nossa alma tem sido maltratada por essas carretas, essas jamantas da vida que parecem nos atropelar, situações que surgem sem a gente aguardar e vem e nos atropela. Então, amados, nesse momento, pode chorar, e se possível, na presença do Senhor. Agora, Jesus deixou uma promessa preciosa para os seus discípulos, uma promessa que renova a nossa esperança, uma promessa que gera paz, que gera descanso na alma. Ele disse: eu essas coisas estou dizendo para vocês, para que vocês tenham paz em mim. E que promessa é essa? Ele disse no verso 20: vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. E mais, ele diz também: e ninguém vai poder roubar essa tua alegria. Ninguém vai poder roubar. Que alegria é essa? Que alegria é essa? É interessante que Jesus estava aqui nesse diálogo com os seus discípulos. Ele disse o seguinte: ele disse que por um momento eles não veriam a Ele, mas que depois eles iriam ver. Não foi assim que Ele disse? Vocês agora estão me vendo, daqui a pouco vocês não me verão. Então, nós percebemos aqui, amados, que quando Jesus diz que outra vez veria os seus discípulos, e eles se alegrariam de tal forma que ninguém poderia roubar esta alegria, Nós podemos já perceber aqui que essa alegria, ela não é causada pelas circunstâncias, ela não depende de circunstâncias, ela depende apenas da presença revelada de Jesus. Depende apenas disso, depende apenas de nós vermos Jesus. Ver Jesus é a fonte da nossa verdadeira alegria. Mas alguém pode perguntar, mas Jesus não está mais entre nós para que eu o veja. Ali Jesus estava presente fisicamente, eles podiam ver Jesus a olhos vistos, podiam tocar em Jesus. Mas e hoje? Jesus foi assunto aos céus. Como é que eu posso ver Jesus? Como é que eu posso ter essa alegria? Talvez aqui todos lembrem daquilo que Jesus disse para Tomé. Tomé, que não havia acreditado que Jesus havia ressuscitado. Aí, quando eles estavam reunidos no mesmo lugar, Jesus aparece no meio deles e Jesus vai ter um bate-papo com Tomé. Diz: Tomé, olha aqui as minhas mãos, toca aqui no meu lado. É importante que você creia. Ele disse: bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. O que nos leva a deduzir que crer é um ato de fé em que você vê. Se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Não foi o que Jesus disse? Então nós vemos Jesus é pela fé. É essa questão que Jesus está levantando aqui para nós hoje. Porque assim como ele conversou com os discípulos, essa palavra ecoa até nós nos dias de hoje, no século 21. Aonde ver Jesus é pela fé. Felizes são os que vêm porque creem. Estão conseguindo enxergar porque acreditam, porque creem, amados. Agora eu entendo por que Jesus então disse: é preciso que eu vá, mas vocês não ficarão órfãos, não ficarão solitários. Eu vou enviar o Espírito Santo para estar com vocês todos os dias. E é o Espírito Santo que nos ajuda, que nos ensina a crer e a visualizar pela fé Jesus. Então, quando você vê Jesus, não tem como você sentir tristeza. Quando você reconhece Jesus na sua vida, na sua existência, mesmo que você não entenda a situação, as circunstâncias, mas você vê que Jesus está com você, está no seu barco, mesmo que haja tempestade do lado de fora, você tem um descanso na alma e uma certeza: eu não vou ser derrotado, porque o Senhor da vitória está comigo, Deus está comigo. Essa foi a motivação de Jesus encarar o que ele encarou. Ele disse: eu não vou ter vocês comigo, mas o Pai vai estar comigo. E nós precisamos ter essa mesma visão de fé, amados. Você não vai poder nem sempre contar com um irmão do seu lado, com um pastor do seu lado, mas você vai poder contar com Jesus do seu lado. E é importante que você veja Ele do teu lado. Aqueles discípulos que voltavam para Emaús decepcionados, achando que acreditaram na pessoa errada, Jesus se aproxima, começa a conversar com eles e eles não reconhecem Jesus. É o que tem sido a vida às vezes de muitos crentes. E é interessante que quando Jesus pergunta para eles o que estava acontecendo, eles param entristecidos, diz o texto, porque eles não estavam vendo a realidade, eles não estavam compreendendo as escrituras, porque senão eles não estariam voltando para Emaús, estariam em Jerusalém. E assim tem sido a vida de muitos crentes, amados, porque não conseguem identificar Jesus na sua existência. Sabe, muitas das vezes a gente reconhece mais o diabo agindo do que Deus agindo. Ah, o diabo está se levantando, e Deus não está? Que fé é essa que a gente tem? A gente dá tanto cartaz ao diabo e a gente diminui a potência de Deus na nossa vida? É por isso que eu percebo que essa questão do diabo andar ao derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar, o que que ele quer devorar? Ele quer devorar a nossa fé. Porque quando ele devora a nossa fé, amados, a gente passa a não mais enxergar, porque deixamos de crer. O coração incrédulo, a Bíblia diz, nos afasta do Deus vivo. A gente deixa de reconhecer o Senhor no nosso caminho. E aí não tem jeito, aí a gente se sente realmente abandonado, a gente se sente realmente sem condição. Essa é uma alegria espiritual, amados, independe do que acontece ao redor. Não espere as coisas melhorarem para você ter alegria. Você pode ter a alegria do Senhor na tua alma, mesmo na travessia dos desertos. Depende de nós olharmos para Jesus, de deixar o Espírito Santo gerar essa alegria do Senhor na nossa alma. Olha para Atos dos Apóstolos, você vai ver que os discípulos, mesmo na perseguição, transbordavam de alegria e do Espírito Santo, porque esta é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Ele gera a alegria do Senhor, isso é sobrenatural, isso não tem explicação. Vem do coração de Deus e é derramado em nosso coração. É algo que você sente, algo que você percebe. Por isso que há uma diferença entre estar alegre e ser alegre. Estar alegre depende das circunstâncias. Ser alegre depende da sua fé. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Agora eu entendo, amados, por que a Bíblia diz lá em Filipenses 4:4, dizendo para mim e para você: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, ou seja, o apóstolo Paulo reforça ainda mais, dizendo: outra vez digo, alegrai-vos. Vamos dizer juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Por que em tempo de angústia eu posso me alegrar no Senhor? Porque em tempo de fraqueza, a alegria do Senhor será a minha força. No tempo de lágrimas, ela será o meu lenço. No tempo do lamento, ela será o meu amparo. No tempo da dor, ela será o meu escape. No tempo da aflição, ela será o meu alívio. No tempo das incertezas, ela será a minha confiança. E no tempo favorável e no tempo de paz, a alegria do Senhor será a minha certeza de que eu suportarei qualquer tempo na força do meu Deus. É o que a alegria do Senhor faz na nossa vida, amados. Como é que está o seu coração nessa noite? Como é que está o seu coração atualmente? Você tem curtido tristeza na tua alma? Essa tristeza tem se arrastado na sua vida, você não tem encontrado solução para ela. No verso 24, Jesus disse: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. A Bíblia diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Deus é fonte de alegria. Então, se o coração está triste, quem é a fonte? Ele, é Jesus. E vamos fazer o que Ele nos ensinou, vamos pedir. Porque se pedirmos, o Pai vai nos conceder para que a nossa alegria seja completa. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Convido você a ficar de pé. Quais são as ausências da sua vida, o que tem provocado, que circunstâncias têm mexido com você? Deus tem visto isso tudo, mas que agora você peça: Senhor, eu não estou aguentando mais, Senhor, isso está sendo um peso na minha alma, o meu semblante não está sendo o semblante que eu gostaria de ter, porque ele está sendo afetado por essa tristeza da minha alma. Isso está comprometendo meus relacionamentos, está comprometendo a minha vida profissional, isso está abalando com as minhas estruturas, Senhor. Se não tem como escapar das aflições da vida, tem como passar por elas com a alegria do Senhor. Jesus nos deixou essa esperança, Jesus nos deixou essa promessa, é para mim e para você que crê, para você que até agora não estava vendo Jesus, mas que o Espírito Santo está falando com você, você está começando a enxergar que você precisa dele, que você está abrindo seu coração para ele, e eu posso garantir a você que você vai receber essa alegria sobrenatural. Não espere as coisas melhorarem para você sentir alegria. Deus já vai te dar alegria, Deus vai dar a paz que você precisa para ter bom ânimo, porque assim como Jesus venceu o mundo, você vai vencer também. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, são promessas de Deus para a gente, mas eu preciso crer, eu preciso acreditar para ver a glória de Deus. Você está triste na sua alma? Está precisando de um renovo de Deus? Se você quiser sair do seu lugar, vir aqui à frente, juntamente com os pastores que estão aqui, queremos orar por você. Se você precisa, vem. Vem colocar a sua dor diante do Senhor.